chamou a Abraão. Respondeu-lhe: eis-me aqui, toma o teu filho Isaque e sacrifica-o para mim nas terras de Moriá. O lugar te mostrarei, ali farei o holocausto, o sacrifício que mandei. E Abraão obedeceu, seu coração não entristeceu, pegou o único filho seu e partiu. Na madrugada ele se foi, caminhou na escuridão, mas havia em Abraão uma luz. A luz da fé o conduziu, porque Abraão acreditou e Deus lá do céu bradou o seu nome. Abraão, Abraão, não estendas a mão contra este rapaz. Abraão, Abraão, agora sei que me temes, me amas demais. Abraão, Abraão, te abençoarei como ninguém jamais. E Abraão sacrificou e Deus o abençoou, porque no monte do Senhor se proverá. E Abraão sacrificou e Deus o abençoou, porque no monte do Senhor se proverá. Deus chamou a Abraão, respondeu-lhe: eis-me aqui, toma o teu filho Isaque e sacrifica-o para mim nas terras de Moriá. O lugar te mostrarei, ali fareis o holocausto, o sacrifício que mandei. E Abraão obedeceu, seu coração não entristeceu, pegou o único filho seu e partiu. Na madrugada ele se foi, caminhou na escuridão, mas havia em Abraão uma luz. A luz da fé o conduziu, porque Abraão acreditou e Deus lá do céu bradou o seu nome. Abraão, Abraão, não estendas a mão contra este rapaz. Abraão, Abraão, agora sei que me temes, me amas demais. Abraão, Abraão, te abençoarei como ninguém jamais. E Abraão sacrificou e Deus o abençoou, porque no monte do Senhor se proverá. E Abraão sacrificou e Deus o abençoou, porque no monte do Senhor se proverá. Porque no monte do Senhor se proverá.